La Francisetti! Presentes! Presentes! Presentes! Presentes! Presentes! Presentes! Presentes! Julia López! Presente! Nicolás! Presente! Presente! 30.000 compañeros detenidos desaparecidos! Presente!